Senhor Deus, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tenha misericórdia de mim, porque eu me sinto fraco. Sara-me, porque meus ossos estão perturbados. Até minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido toda noite, faço nadar a minha cama, molho meu leito com as minhas lágrimas. Meus olhos estão consumidos pela mágoa, e tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Afastem-se de mim, vocês que fazem o mal. O Senhor Deus me ouve quando eu choro. Ele me escuta quando eu peço ajuda. Ele atende às minhas orações. Meus inimigos ficarão envergonhados e apavorados. Eles fugirão de repente em completa confusão.